nasci. Recordar o tempo que eu fui feliz. Vou reviver momentos de criança. Não posso esquecer, porque a saudade é tanta. Só quero voltar, ver de novo o meu país. Recordar o tempo que eu já vivi. Vou mostrar pra você como se dança o baião. Dança bonita, gostosa, dança lá do meu sertão. Gira de lado e de banda, gira que nem o peão. Gira garota cheirosa, molhada sai do salão. Vai e vem da vida, quero ver você mexer. Dança garota bonita, dança que eu quero ver. Vai e vem da vida, quero ver você mexer. Dança garota bonita, dança que eu quero ver. Que nunca mais iria te ligar de madrugada. Resolvi pensar em mim. Vai ser agora ou nunca, tudo ou nada. Esta saudade mata. Queria tanto te ver e não me arrepender. Voltar de novo ao começo. Já estou a ver-me chorar. Se para ti eu voltar, pois essa história eu conheço. Portuguesa mais linda, como tu não há igual. És a mulher mais formosa que existe em Portugal. Oh, portuguesa mais linda, como tu não há igual. És a mulher mais formosa que existe em Portugal. É portuguesa a mulher que eu quero. É portuguesa a mulher que eu amo. É portuguesa a minha paixão. É quem vou dar o meu coração. É portuguesa a mulher que eu quero. É portuguesa a mulher que eu amo. É portuguesa a minha paixão. É quem vou dar o meu coração. É portuguesa a mulher que eu amo. É portuguesa a minha paixão. É quem vou dar o meu coração. É portuguesa a mulher que eu quero. É portuguesa a mulher que eu amo. É portuguesa a minha paixão. É quem vou dar o meu coração.

l'atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Há tanto tempo que eu não vejo nada sem. Eu dava tudo para saber se hoje tem. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, última quarta-feira do mês de janeiro. Assim tão louco, não sei o que fazer, sem saber dela, se houver. O tempo passa uma rapidez. Uma pessoa nem dá conta, não é? E aí, com o seu animador Vítor, com a sua missão habitual, que estamos aqui na sua rádio, que seja a Rádio Arconciel, que eu perdi. Será que... com aquela missão Portugal em festa, se esqueceu de mim. Como sempre, boa disposição, boa música para se meter bem disposto logo de manhã. Se alguém souber dela. E alegria, ou é o que importa mais? Onde andará? Só espero que está tudo bem por aí, onde estiver. Será que já tem outra parte do mundo? Se esqueceu de mim. Onde andará? Estão prontos para passar 3 horas de boa companhia, como eu disse, na minha companhia. Vamos lá a seguir, depois de ter ouvido com o meu amigo Emmanuel Manu. Por favor. E vamos lá, como sempre, até a Madeira, com aquele grande artista a fazer enorme sucesso em Portugal, Miro Freitas. Eu confiava em ti, confiava muito em ti. Tudo foi morrendo como uma traição. Talvez fosse quem afirmentou. Tu ainda me lembras que eu te implorei. Voltar a começar, depois disseste tu. Não saber fazer esta situação.

Vamos lá com artistas às tempos connosco na festa dos Santos Populares. Na minha sim. São Janitos, Ruth Marlene, mexe que eu gosto. Já tem o Janito, já tem, deve ter algum dos Janitos. Se for linda, para além do corpo, talvez mais eu diga, mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Desde já te digo, te vamos dançar. Mexe, mas no que eu mandar, lá por eu gostar do teu jeito de ser. Mexe, mas só onde eu disser. Se fores carinhoso como imaginei, se tiveres o toque que eu penso que tens, com muito carinho, respeito e amor. Se fores mesmo assim, eu licença te dou. Na minha cintura, até no meu rosto, se for com ternura, mexe que eu gosto. Se a dança for linda, na alma e no corpo, talvez mais eu diga, mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Desde já te digo que vais ser meu par. Mexe, mas vai devagar. Lá por eu gostar dos teus olhos de mel. Mexe, mas só à flor da pele. Se fores a doçura que eu sempre sonhei, se tiveres no peito que eu penso que tens, sentimento puro, verdade e amor. Se fores mesmo assim, eu licença te dou. Na minha cintura e até no meu rosto, se for com ternura, mexe que eu gosto. Se a dança for linda, da alma e no corpo, talvez mais eu diga, mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto. Mexe que eu gosto.

depois do Vida dos Sandrões, do Cris Ribeiro, vamos lá, ficamos sempre com um novo trabalho, o último trabalho do Cris Ribeiro, Os Paliteiros. Miranda, os paliteiros, paliteiros, eu fui a Miranda, eu fui a Miranda. entreguei-te o meu coração. Minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração. Minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. Também tu. Vamos ter que ficar todos. olha para trás. Já faltava. Mas em beija mata, tome cuidado para

sol pelo meio-dia e a noite pelo luar. Mais bonita história de amor, sentir esse teu sabor, minha vida inteira te amar. Mais bonita história de amor, sentir esse teu sabor, minha vida inteira te amar. Minha princesa, nesse teu raio encantado, sou o teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão que vive sem mim, não vivo o segundo. Minha princesa, nesse teu reino encantado, sou o teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão querida, sei que não vivo o segundo. Continuamos com o falso homem. Eu não sou falso. Antes de passar aquela paz de publicidade, é aquela música romântica e mais tranquila, mais calma. Nunca

minutos e 36 minutos. Sentados no comboio. E estamos mesmo a chegar na reta final. É tão lindo. Que hoje Portugal em Festa tem que acabar um bocado mais cedo. Foi diferente. Vamos dizer para o meio-dia menos um quarto, menos 10. Nós mulheres. Portugal em Festa se acabará. Mas por enquanto vamos lá deixar a música romântica. A fazer. E vamos lá com quem? Com Bárbara Tinoco comboio. E Rosinha. Deixou a mala no comboio. Deixou uma mala. Deixou uma mala no comboio. Lá ia eu, todo contente. Veio da viagem bem mais aliviado. Pois pudera, valha-me Deus o homem. Só não perde a cabeça porque veio agarrado. Mantive a calma e respirei fundo. Liguei logo para a estação. Mas o mal já estava feito. E se ninguém viu nada, de certeza que foi ladrão. Deixou uma mala no comboio. Deixou uma mala no comboio. Deixou uma mala. Deixou uma mala. Deixou uma mala. Fizemos, mas tu tens de melhor em casa. Deixou uma mala, tal e qual antigamente, como uma primeira viagem onde fizemos a nossa tanha. Está crescida, tem um filho na barriga. Os avós tiraram férias, foram conhecer a Albufeira. Deixou uma mala no comboio. Deixou uma mala no comboio. Deixou uma mala. Deixou uma mala. Belle sur Arc-en-Ciel. Tudo começou há tempo atrás, na Ilha do Sol. O destino te mandou de volta para o meu cais. Tudo começou há tempo atrás, na Ilha do Sol. Te mandou de volta 44 minutos nas antenas da Rádio Arconciel. E Portugal em Festa tem que se despedir mais cedo hoje. Peço imensa desculpa a quem não fiz as dedicatórias. Para a semana prometo fazê-las. Não sei se tu queres. Eu, para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês, como sempre. Quero saber palavras bonitas. E dou-vos encontro quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Vai ser. Como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Para todos os gostos, para todos os estilos. Vamos nessa. E logo à tarde podem encontrar, a partir das 14 horas até 16 horas, a minha amiga Glória, animadora, com a música da Glória. E com a receita, ela não me quis dizer, ela não me quis, nunca me diz, diz que é surpresa, diz ela. Amanhã de manhã podem encontrar o meu amigo Asmir, com voz de Portugal. E sexta-feira, grande, grande surpresa, a partir das 9 horas até o meio-dia, o nosso amigo Lourenço, que está de volta. Bem-vindo a ele. E a partir das 17 horas, às 8, às 19 horas, descoberta com Manel, como sempre, sexta-feira. E sábado, sábado, Portugal no Coração com a Cristina. Quero saber palavras bonitas, nós vamos trocar. E lá para o meio da tarde, a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale pedir correio. E de mãos, de mãos, então domingo vamos lá com o cantar do golo com o Senhor Fortes. E como de hábito, na Trefansan, com o Lionel e com o Jerome. Daqui lá, portem-se bem, tudo de bom. Cuida de vocês. E digo, até para a semana. Tchau, tchau. A música toca, o povo a dançar.